2, 1, 5, afirmo. No Falou 36, chame 1, 2, 1, decimal 9. Vento 160 graus, 13 nós, ajuste 1020, pouso autorizado, pista no zero. Pouso no zero, 6320. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Azul 4422, desça para 2, meu pés, ajuste 1020. Autorizado final, o procedimento ele é satisfeito. A pista no zero, está estabilizado. Para 2.000 e vista dessa festa brisada no Rex Bay, faz 2. Muito boa tarde, Xanena 226, fui aliás de baixada, fui aliás de desoperado. Xanena 320 no solo 37, táxi à direita, chama o solo 121 no decimal 9. 219, na 6226, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 13 nós. 160 com 13? Poxa, na 6226, afirma, 160 com 13 nós. Cliente de Viposo, baixa gravado, 6226. Curso 4422 visual. Z4422, complexo no procedimento, chame o controlador, frequência 1918-295. Z95, 4422, boa. Coisa entrar, controlador. Estou estabilizado, final, pista 0 visual. Z4422, continue a aproximação, número 2 para ponto. Na 6226, no solo 40, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Boa tarde, são 3205, mantenha o ponto, cara. Azul 4422, pouso autorizado, pista no zero, vento 150 graus, 12 nós. Livre pouso no zero, 4422. 1805, autorizado a alinhar e manter pista 10. Volta 008, via chegada da Mente 1, deixa para o nível de voo 050. Ajuste no 020. Val, meu céu, Golf Oscar, liberança na chama táxi. O 4422, eu falo 42, táxi à direita, chamo o Paulo 12, comandante Malmado. São 3805, autorizado a decolar pista 10, vento no 50 graus, 1 mais. Da colada 44, chama o controle Salvador em 20.8, bom bom. 5, conta a pausa na decolagem, via saída São Bruno, tudo mantendo o nível 340. Oscar KNH 1020, livre acionar coleção, autorizado táxi, de A Romeu, reporte para ingresso do sistema 7. Confiança QNH 1020, reporte para ingresso do sistema 7. Salvador, boa tarde, Conselho 2590, Conselho 2090. Conselho 2590, autorizado a linha de decolar, sistema 0, vento no meio 0 graus, 15 nós. Conselho 2590, decolar, sistema 0, Conselho 2590. Está autorizado a alinhar e manter o pista no 7. Golfeos com ciência, vai cancelar o plano? Ciência, Golfeos. Centro 8805, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Single. Control 2008, desça para 2 mil pés as inscrições, ajuste na 020, autorizado ao final do procedimento TLS, aceita. Pistola 0 está autorizada. Desça para 2 mil, tem inscrições, ajuste na 020, conferência habilitada, aceita 10 com 2008. Sim, boa tarde. Salvador, boa tarde, considera 2590, decolado no perfil da Árvore, ou no trânsito elétrico. Rotário 2590, contato radar na decolagem, via saída Árvore, ou no submontanho, no voo 380. Na submontanho, 380, 2590. Bono 885, chegada Porto, desça para o nível de voo 050, ajuste na 020. Sebastião Medina, frequência 118, decimal 5. Frequência 5, com o 208. Identificação, que essa via chegada com MED 1 para nível 060, com a justiça 10720. Outro 008, chame a torre na frequência 118 decimal 95. Solo 02, 121 nacional de grau. 19 de grau. Bom, boa tarde, bom trabalho. Bom, 0 e 08. Para 2, 3, 0, mais. Número 2, aproximação. 71, após Bomédio, para chegar a Bomédio 1, reporte me zero da descida. Bomédio para Bomédio 1, Nova Portugal, 3771. Ajuda 771, disponível 070, ajuste 9020. 070, ajuste 9020. Júlio para 200 mais. 542 para 0050. 50, 3134. Acendo identificação, vista via chegada até médio ano para nível 070. Ajuste em Salvador, 1020. Entre 560, desce para nível 060. Estabilizado o localizador do 1071. Solteiro Politano, até 3144, final da 10. Já 3144, aguarde formação de pista livre, ajuste ao título 1020. 1020, aguarde pista livre, tá? 3144. E o solo 16 de Bele na Tete Foxtrot, chama o solo Salvador 121, desse é o 9. Salvador, azul 2771. Tá 3144, autorizado pouso pistão 0, vento 160 graus, 14 nós. Livre pouso 10, tá 3144. Azul 2771, número 2, para pouso, ajuste ao título 1020, aguarde formação de pista livre. Para aguardo com a 1020, Azul 2771. Vim até 2000, reportar estabilizado, se possível, voadora. Se o 4 para visitar o curso do localizador, curva direita para 055, reporte estabilizado. Direita proa 055, reportará estabilizado no curso do lado, no 3154. Controle Salvador, o nosso cordial boa tarde, eu faço areia 2231, só Romeu. Eu perdi 31, aciona identificação, o ajuste em Salvador 1020, eu estou rodando para sequenciamento, mantenha presente pro, repass para descida, data do goleiro 31. Então, mantenha presente, proa, quando vigiar, retoma chamada, passaria do 2231. Passaria do 2231, limite radial 280 de Salvador. Limite radial 280 de Salvador. A 3560, desce para nível 050. 050, 3560. Para 2010, autoridade de IBSX. Ah, firma 2, eu peço, autorizado a spray, voando 64. Sete. Para 25006, forma transformação de corredores visuais, 2006, tem contato com a controle salvador. Seguinte, 25006, voo 1164. Controle passarelo 2231, está na ideal de descida. Passarelo 2231, descida autorizada até 1070, o ajuste está com 1020. Ok, com 1020, desce a 7 mil pés do passaredo 2231. Pistão 0, vento 160 graus, 129. Pistão 9, 1060. Pistão 9, 10, tem contato com você. Estabilizado no exterior da pista 10, 7350. 0, chama a torre na frequência 118, pistão 9, 5. go, he's on a roll with that. Estabilizado, número 64. Sim, número 64, chama a câmera, frequência 118, do sinal 95. 295, obrigado, boa tarde. 031, para o oficial, curso localizador, com cidade curva à direita, na proa 085, descendo para 4.006, reposto estabilizado. Direita 085, descendo para 4.000, autoriza 2, autoriza descendo a 2.000. Ajustativo 1020, aguarde a direção de pouso. Gente, aguardar a autorização de pouso, me existe o ajuste, número 64. 2030, confirma? Nossa, escuta, prossiga. 2030, essa é a identificação do serviço chegada à mão. Para linha 050, serviço 1020. É, o senhor se chamou o passageiro novamente 2231? Negativo, passageiro 2230. Ok. 02230, controle. Pistão 10, vento 170 graus, 13 nós, com tráfego. Decolou pistão 97, um Gulfstream 150. Em ascensão no setor sul, afastando o campo, não interfere com a aproximação. Gente, de pouso, fundo da minha face. Tá, é que o senhor Vitor decolou aos 32. Aciona o transponder 5425, 5425, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8. 08, 525, papapapá, fecha a vista. Boa tarde, papapapá, fecha a vista. Olá, papai, eu sou a Vitor, com paz, eu vou dar uma decolagem, sou da Vila, para o 400. Por favor, para 400, papai, eu sou a Passarei 230. Passarei 230, sendo identificação, deixa eu ver chegada mão para nível 050. O aviso 920. Identificou, a sua identificação pode confirmar na sua identidade? Destino autorizado para nível 050, via chegada mão, o aviso 920. Passarei 050, chegada a mão, passarei 230. Vou chamar minha 322, chame a torre na frequência 118, decimal 950. 1-1-8-9-5, boa, né? 3-2-6. Controle Passaredo 2-2-3-1, full ILS. Gente, Passaredo 2-3-1, aguarde transferência. Gente, na suspeita. Suave, boa, 964, no solo, aos 35, no 219, ao livrar, tá aqui, Fox Trot. 219, boa tarde. Antena 125 decimal, né? Então, vou chamar minha 315. São 2835, 125. Só 3 nós.